Seção 70 de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Seção 70 do Livro Negro de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Última folha. Meu Deus, meu Pai! Se o filho da desgraça tem jus um dia ao galardão remoto, ouve estas preces e me cumpre o voto, a mim que bebo do absinto a taça. Feliz serás se como eu sofreres, dar-te-ei o céu em recompensa ao pranto. Vós o disseste, e eu padeço tanto. Que novos transes preparar me queres? Tudo me roubam meus cruéis tiranos. Amor, família, felicidade, tudo. Palmas da glória, meus lauréis do estudo, fogo do gênio, aspiração dos anos. Mas o teu filho já se não rebela por tal castigo, pelas mágoas duras. Minha alma ofereço às provações futuras. Venha o martírio, mas perdão para ela. A doce virgem se assemelha às flores, o vento a quebra no seu verde ninho. Velai ao menos pelo pobre anjinho. Pagai em gozo o que me dais em dores. Maio 6. Fim da seção 70. Fim do livro As Primaveras, de Casimiro de Abreu.